Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu torturava meus comandos em ação. Aqui é a senhora Jovem Nerd e eu quebrei a gingadinha da portuguesa. Que isso? Aqui é o Tucano e eu tinha uma bola de futebol da Nescau que fazia PEM! Pois, aqui é a portuguesa e eu nunca mais faço um podcast sem este sotaque. Ah, eu reclamou tanto. Tá vendo? Aqui é a Zagal e eu tinha um bonequinho do Wolverine. Antes de saber o que era Wolverine. Eu tava no clube do Flamengo e aí eu achei um boneco no chão. Porra. E era o boneco do Wolverine, aqueles bonecos que andavam na moto, sabe? Sim. Heróis na moto. Uhum. Era só o boneco, ele tinha perdido a moto, ele sentado com os braços, aqueles braços que rasgavam se você levantasse. Uhum. Irado o boneco. E depois de muitos anos, caralho, era o Wolverine. Então estamos aqui para mais um Nerdcast Família, agora com a adição de Tucano, o nostálgico de primeira. Tô me sentindo um filho. Vamos falar de brinquedos dos anos 80, rapaz! A última era dos verdadeiros brinquedos antes do videogame chegar e acabar com todo esse universo. Eu acho que não é que nem antigamente. Claro que não. Brinquedos de hoje. Cara, você imagina uma criança de 8 anos hoje em dia brincando de cara maluca? Sei lá, que sabe? 30 segundos, bota o bigode, bota o chapéu, olha o olho! Sabe, 8 anos não. Cara, hoje em dia ninguém tem mais ideia pra fazer nada, criatividade. Brinquedos são os brinquedos dos anos 80. Pois acabaram. Então, já que estamos nesse mundo sem ideias, vamos lembrar lá daquela época dourada. Se você viveu, você vai gostar de lembrar. Se você não viveu, preste atenção no que você perdeu. Olha que loucura, cara. Azaghal, chama os e-mails, então. Os e-mails. Isso, os e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma leitura de e-mails. Quantas vezes eu já falei isso, né? Muito bem, Azaghal. Muitas vezes. Tá ficando chato já, né? Você pode falar outra coisa, né, cara? Tem que inventar outro jargão, né? Você pode falar assim... Não sei. Tá vendo? Já era. É isso, Jago. E aí, vamos lá. Recados da paróquia. Isso sim é uma parada que já encheu o saco, né? Recados da paróquia, né, cara? É porque toda paróquia dá os seus recadinhos no final da missa, não é isso? Fui eu que inventei isso. Ah, é? Eu falei exatamente isso no dia que eu inventei. Você inventou? Se eu quisesse te dar trabalho, eu ia obrigar você agora a procurar o áudio do dia que eu falei isso pela primeira vez. Não, vai se ferrar. Não vai ter. Isso vai pro quiz do Nerdcast. É, qual foi a primeira vez que a Azaghal falou recados da paróquia? Vamos aos nossos recados da paróquia, jovem que man. Temos aí na lista? Eu tenho um recado... meio que informal e particular. Olha! Nosso amigo Cris Dias fez aí um videocast. Olha só! Aparecendo suas cabeças, não é? Isso, exato. Com só usuários de iMac. É uma parada meio artista, sabe qual é? É um clubinho, né? Clubinho, exatamente. E ele tá todo meninão porque a parada tá fazendo um sucesso relativo. Excelente, muito bom, cara. Eu falei pra ele que agora nós vamos fazer um videocast também. Ah, vamos. Tá bom. Vamos sim. Então, vocês quiserem ver a carocha do Cris Dias, que é o dono da porra do Vilago, Jovem Nerd. Promoceta Jovem Nerd, leve seu site para o Vilago e ganhe uma camisa Jovem Nerd. Você vai lá, olha a cara do Cris Dias, clica no link do Vilago, isso. Assina, ganha a camisa. Assina logo, porque essa promoção não é infinita, ela está mais próxima do fim do que do começo. Exato. E você vê a cabeça de Fábio Abu, Carlos Merigo e Bruna Calheiros, a Baunilha. Exato. São blogueiros elegantes, né? Sofisticados, né, eu diria, né? Mac users, né? Mac users. E vegetarianos, todos eles. Todos? Não, tá brincando. É, o Cris Dias é vegetariano, tu não sabia? Não. Come carne de jeito nenhum. Que isso, cara? Manda, cara. Olha só, que coisa bonita. É, mas o pessoal que usa o Mac é isso aí, cara. Eles perdem a apatia pela vida, eles ficam brancos e fofos. Tá certo, tá certo. Você já reparou que as paradas light, elas todas perdem a vontade de viver? Que isso? Não, você tem a Coca-Cola normal, a lata é vermelha, maravilhosa, assim. Isso. Me beba, tenha êxtase, né? Exato. Aí você olha a lata de Coca-Cola light, cara. Oh. Pedro Apolo sumiu. Não tem cor na lata, ela é cor de alumínio. É, ela é tipo assim, olha, eu estou aqui, mas... Ah, gente... Desculpa. Desculpa. Né? Só isso mesmo. Não tem nada mais que isso. Outro dia eu tava olhando Serenata do Amor, cara. É isso. O bombom Serenata do Amor é vermelho e amarelo, sabe? Uh-huh. Louco. Me coma e caia desmaiado de prazer, sabe? Uh-huh. Aí tem lá do Serenata do Amor light. Uh-huh. É branco. Branco. Sim. Fó. Assim, ai, gente. Eu sou um bombom. Vai, me morda. Coma um pouquinho agora e depois mastuarde metade pra mastar. Exato, né? Estamos aí. Então é isso, se você quiser, Cris Dias, bombons light, não comem carnes e usam iMac. Exatamente, vai lá conferir. Que mais, Azaghal? Eu tenho um recado pessoal, Azaghal. Olha só, Jovem Nerd. Azaghal, esta semana eu pedi demissão, Azaghal! Cara, o Jovem Nerd enlouqueceu. No more corrida dos ratos! Caraca, o Jovem Nerd tá louco, cara. Ele passou, sei lá, um mês como se estivesse vivendo naquele filme Office Space, como enlouquecer seu chefe. Exato. E pronto, pediu as contas, falou, chega! E sapatinho na mesa, sai correndo pelado. Roubou o grampeador, né, cara? Ah, cara. Pô, não, e olha só, nessa semana a gente recebeu um aviso que ia ter que trabalhar uma hora a mais por dia lá. Ai, que ótimo. Aí eu peguei um pilão e escrevi, whatever, gigante. Ai, foi bonito demais. Agora, rapaz, é 100% Jovem Nerd. Viu, crianças, acreditem em seus sonhos. Ai, porque eu estou muito feliz. Estou muito feliz de poder trabalhar 100% no Jovem Nerd, fazer esta bagaça crescer. Eu e a Azaghal, agora, rapaz, ninguém segura a gente. Ninguém segura, que a Jovem Nerd deu a leap of faith. É, a leap of faith do Indiana Jones, rapaz. Muito bom. Nosso próximo passo agora é sair da Matrix. Exatamente. Olha a dica aí. Gostei da sua dica. Ah, o que será? Muito bom, Azaghal. Senhor H, primeiro e-mail, Belo Horizonte, Minas Gerais, sobre o Nerdcast duplo de Lost, os anteriores. Ah, vamos falar agora. Se você não se interessa por Lost, acho que esses e-mails vão ser meio whatever, mas temos que falar nos últimos comentários. Antes de tudo, gostaria de parabenizá-los pelo excelente trabalho, tarará, agradecer a vocês. Aquela historinha de sempre, né? Muito obrigado. Bom, ouvindo vocês comentarem sobre as coordenadas de saída da ilha, lembrei de uma coisa que tinha notado algum tempo atrás. No último capítulo da segunda temporada, o Ben fala pro Michael seguir a coordenada 3-2. A gente não falou isso já no Nerdcast? Acho que a gente não falou sobre essas duas coordenadas especificamente, não. Bom, então, o Ben falou pro Michael seguir a coordenada 3-2-5 pra ele sair da ilha. Já o Faraday falou pra todo mundo seguir 3-0-5. Isso. Será que o Faraday errou em seus cálculos e por isso o Desmond desgringolou? Ou será que o Ben quis escrutizar o Michael, mas não deu muito certo? Fica aí mais um mistério pra vocês, até mais do que a fã seja com vocês. É, rolou essa diferença aí das coordenadas, hein? Eu li um e-mail que diz que no jogo, no, né? No jogo do Lost. A Juliet diz pro personagem que é você, pra você seguir 3-2-5 também. 3-2-5, que é do... Para. É. Não, que é do Ben. É a mesma. 3-2-5 e as coordenadas do The Others. É, Ernesto Belotti, o que coleciona camisas do Jovem Nerd. Olha só, excelente. Por que você não começa a sua coleção de camisas do Jovem Nerd hoje? Comece com o exemplo do Ernesto Belotti, né, cara? Ele é engenheiro, não é um pouca merda. É, né? Exato. Se um loser, cara, ele é quente, mas não. O cara, né, cara? Engenheiro é uma profissão daquelas de elite. Médico, engenheiro, né, e padre. Não, as profissões que eu mais respeito, médico, engenheiro e pilotos de avião. Ah, eu respeito pra caralho caminhoneiros do gelo. É verdade, isso também são fodas. Ele é de Camaçari, da Bahia, Jovem. Olha aí. Ele diz que viu que muitos reclamaram de dois Nerdcasts seguidos de Lost, mas nunca é o suficiente pra quem é maluco por essa mega boga série. Toma aí quem reclama. Aham. Uh-huh. Mas o que fez ele mandar o e-mail foi uma mega boga explosão de cérebro. Ele estava ouvindo o Nerdcast 116B sobre Lost, desta vez junto com a senhora Belotti, fã recente de Lost e futuro apanto Nerdcast. Oh. Aí nós estamos falando daquela parte que o Mr. Echo diz You are next pro Loki e pra galera que tava lá, Desmond, né, e tudo mais. Isso. O you em inglês ele pode ser entendido como você ou vocês. Correto. Então, então todo mundo passou a traduzir, né, como vocês serão os próximos. Aham. Uh-huh. Certo. Aí ele diz assim, foi então que me veio a ideia de que Echo disse ao Loki, você é o próximo líder. Olha aí, Azaghal. Ele diz que reviu o episódio 3.5 e com isso na mente, tudo se encaixou fadamente, até a postura do Loki depois disso mudou e ele virou um... chefinho. Oh, muito bom. Aí ele diz que é fascinante quando revemos a série, pois até as relações dos atores se encaixam bem com os fatos futuros. Futuro, entenda isso como você quiser. É por isso que a gente gosta, a série é bem amarradinha, cara. O cara é bem escrito. Quem gosta de mistério, de história de mistério e não está vendo Lost, tá perdendo uma excelente história. Perca o seu preconceito. Dá uma olhadinha, pega o primeiro DVD. Se você não gostar, devolve e pronto. Se você gostar, vai ganhar mais horas de diversão. Bruno Souto, 24 anos, Londrina, Paraná. Impressionante o poder de persuasão que este podcast possui. Eu, por exemplo, nunca assisti nenhum episódio de Lost, mas sempre que esse é o tema, me sinto atraído para conseguir os DVDs e assistir a todos sem parar, olha aí. Mas e daí eu me recupero e resisto. Não, faça isso. Pra que resistir? Agora, o mais impressionante o potencial de convencer o público é a maneira como vocês conseguem entreter o público que, como eu, não liga a mínima para o tema, mas consegue se divertir até o final do programa. É um cara que tá relaxado, não reclamando, cara, que só sabe reclamar da vida. Verdade. Uma dúvida. Vocês comentaram sobre 1 milhão de mistérios, enigmas, sinais que aparecem no decorrer do seriado, ligados através de um emaranhado de combinações. A questão é, já pensaram que podem não ter tantos mistérios assim? Tem maluco que vê Nossa Senhora em qualquer mancha de café no guardanapo. Não será de espantar com uma garela... Olha, garela! Olha aí! Olha, não será de se espantar que uma galera fique decepcionada ao chegar ao final da trama e descobrir que o muito que se julgou ser pista não é nada mais do que cenário e encheção de linguiça ou erro, né? Uh-huh. Foi o que o JP ficou repetindo, até que eu tocando sacaneou ele, né? Bota aí! É o que eu tô falando, cara. Tem muita coisa que eu acho que eles vão acabar deixando pra trás, cara. Peraí, então, tu gravou isso, João Paulo? Tu gravou isso? O quê? Essa frase? Eu gravei? É, acho que tu foi no banheiro e deixou isso em loop. Pois é, cara. Mas eu acho mesmo, cara. Olha aí. É possível, mas é que às vezes as coisas se, né, se conectam tão bem que a gente acha que os caras sabem o que estão fazendo. Eu acho o seguinte, cara, pelo andar da carruagem e pelo que eles vêm nos surpreendendo, uh-huh, capítulo após capítulo, uh-huh, vai ser muito difícil a gente não conseguir gostar do final da série, cara. É, vamos ver, né? Exatamente. Só se a gente tiver uma ideia pré-concebida e não quiser largar de jeito nenhum. Aí é um idiota. Arian, ou Arian. Arian. É, pode ser Arian. Arian. Né? Nada impede. Arian. Ué? A gente, na verdade, não sabe se é homem ou mulher, é just pet. 21 anos, Joinville, Santa Catarina. Os roteiristas de Lost estão deitando e rolando em cima do misticismo e do esoterismo. No último capítulo da quarta temporada, quando o Ben abre um rombo na parede da Estação Orquídea, ele passa por um túnel e desce uma escada que leva a um lugar frio pra cacete. Isso. Quando ele está prestes a mover uma espécie de alavanca, que nós chamamos de roda do Conan, ele olha pra cima e diz... Espero que você esteja feliz agora, Jacob. Jacob. Puta que pariu. Nessa hora, minha cabeça quase explodiu. Pois é uma clara referência à história bíblica conhecida como Jacob's Ladder, ou Escada de Jacó. Olha só, Azaghal. Gênesis 28, 12. Essa história fala sobre uma visão que Jacob teve sobre uma escada onde anjos subiam e desciam dos céus. Mude minha voz, Jovem Nerd. Gênesis 28, 12. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Bonito. Pra você. Aí ele diz que para os judeus, essa escada significa ponte entre o céu e a terra. Para os esotéricos, que acreditam em reencarnação, ela representa a ascensão e queda desses reinos pelas almas que os habitam. Para os cristãos, essa escada, na verdade, representaria Jesus, pois ele é o Messias que serve de ponte para nós e Deus. Oh. Para o Eric Clapton, é uma música somente. Como toda passagem bíblica, cada um entende o que quiser. Pra mim, a escada é só uma escada. Ah, mas tá aí, pode ser um easter egg, né? Simplesmente, né? Escada de Jacob. É, legal, né? Interessante. É, acho que é isso aí, cara. Essa aqui é a graça. Tinha uma escada rolante pro céu no Tom e Jerry, não tinha? Tinha, tinha. Era Tom e Jerry? O piano chegava lá em cima e caía, né? O que seria muito maneiro, né? Você morre, uhum. É um filho da p*** a vida inteira. É isso. Aí acha, porra, sacaneei pra caralho e me dei bem, tô indo pro céu. É. Sobe a escada, tudo feliz, todo faceiro. Chega lá em cima, o São Pedro olha pra tua cara e fala assim, not this time. E tu vai tudo pro poço de lava. Muito bom. Rafael Calmeto, São Paulo, capital. Pasmem, não estou brincando como já fez outro ouvinte. É sério mesmo. Esses dias fui lá comprar minhas passagens aéreas para assistir a quarta temporada de Lost nos Estados Unidos e o senhor estava gritando: 20 episódios do Nerdcast por 5 real. Leva 3, paga. Tem foto. Aí ele falou aqui que na 25 de março em São Paulo ele achou vendendo 5 opções, do primeiro ao 20º, do 21º ao 40º e assim por diante até o 100º. Logicamente eu ri, ainda mais quando vi a capinha do CD. Era o desenho de um livro escrito Nerdcast com aquelas fontes escrotas do World Art. Eles literalmente escrotizaram, meu Deus. Cara, e é aquele papinho de sempre. Ele disse que é verdade, mas não mandou uma foto pra provar que o camelô está vendendo o Nerdcast. Rafael Calmeto, você não tem credibilidade nenhuma. Vamos fazer o seguinte, Azaghal. Várias pessoas falando que viram vendendo na rua o Nerdcast. Eu quero uma foto pra provar. E eu quero o CD na minha mão. Vai ganhar uma camisa do Nerdcast quem fizer isso. Mas sabe que isso não vai funcionar. O cara pode fazer isso em casa. Não, né? Então, o cara tem que fotografar a parada na banca do camelô. Tem que ter mais de um, né? Tem que ter vários. Exato, não adianta o cara fazer o CD e mandar pra cá. O cara acreditar que está vendendo o camelô. Eu vou te falar mais, cara. É. Eu vou te falar mais. É. Eu duvido que isso seja verdade. Eu acho que isso tudo é uma galera querendo aparecer. Eu boto R$100 do meu bolso. Não, para, cala a boca. R$100 do meu bolso. Vou casar no chão como faziam os trapalhões. Não, tô maluco. 100 pilas junto com a camisa que não mandam a foto com a parada. Não mando, duvido. Cara, eu posso apostar o que eu quiser. Por que você não que bota não a sua camisa? Não tem que botar 100 pilas. Não, 100 pilas, 100 pilas. Então... Uma nota de R$100. Não, R$100 em crédito na minha história, então, porra. Sem fila. Ai, meu Deus, só quero ver. Ó, a gente tem que acreditar, hein? Eu não disse se o senha é com S ou com C, mas... Ah, caralho! Antes de começar, eu queria defender os brinquedos atuais. Ah. Porque hoje nós temos action figures fodásticos. Ah. Tá aqui John Locke, Jack Bauer, que não me deixa. Peraí, isso aí não é brinquedo, não, não é brinquedo. É brinquedo, isso, sim, isso, cara. Isso aí tem isso, colecionador. Peraí. Você quer dizer que você pega o John Locke e o, sei lá, o Jack e fica mexendo com eles assim? Fazendo, né? Ei, Locke, você é um louco? Ah! Você vai para a Vila dos Losts! Esse negócio de falar que action figure não é brinquedo é igual o nerd que fala que é geek. Não, eu não sou nerd. Hoje tem muito brinquedo, temos robôs maneiríssimos, né, que são inteligentes, etc. Não, mas... isso ainda persiste, mas aqueles jogos, assim, eu acho que é o que menos tem agora, né? Porque as crianças têm computador, videogame. Se você for numa loja de brinquedos, assim, meu irmão trabalhou em loja de brinquedo uns 2 anos. Tem lá aquela parte do Edu, é o pesadelo de qualquer vendedor, né? Vem aquelas velhinhas na loja de brinquedos, mas... Tem brinquedo educativo? Os brinquedos boring. Custa 10 mangos aquele futuro engenheiro, pequeno engenheiro. O vendedor se fode. Cara, brinquedos educativos são meio chatos, né? Mas tem bons brinquedos educativos. Só que a gente teve contato com outros brinquedos deseducativos, como comandos em ação, um exército em suas mãos, guerra, tiros, armas. Aqueles de fazer experiências, os mini laboratórios eram educativos? Ah, claro, com certeza. Né? Pô, é. A gente envenenava mesmo. Eu tô falando que aqui... com aquelas coisas, não lavava a mão depois. Aqueles kits de química que era só mudar a cor de coisa. Caraca, lembra, português? A gente até brincava com o mercúrio na mão, lembra? Olha isso, cara. Não, a gente brincava com esses cara. Brinquedos na mesa de jantar, depois eu lanchar. Ai, meu Deus. Ai, que ótimo. O que tinha na cabeça das pessoas, né? Lembra? Tinha aqueles labirintos. Caraca. Que eram fechados e dentro você tinha uma bolinha de mercúrio. Lembra? Você inclinava que assim, ótimo, né? E aí você ia direcionando a bolinha de mercúrio pelo labirinto. Na primeira queda ao chão, porra, cara. A bolinha saía pra fora e tu fazia labirinto pela casa. A gente, cara, era muito maneiro brincar com isso. Cara, vamos fazer um brinquedo com mercúrio para as crianças num recipiente de plástico. Caraca, cara. Uma vez eu fui tirar a temperatura. Aquele negócio de sacudir o termômetro pra fazer ele baixar a temperatura é uma parada impossível, né? Vocês eu já repeti. Eu também não consigo abaixar aquela merda. Maluco. É, o negócio voa da mão, escataplex. Aí, cara, eu fui sacudir, eu já tava putaço. Bati a parada, o termômetro caiu e foi mercúrio, cara, pra tudo que é lado no banheiro. Ai. Cara, eu pulei pra fora do banheiro, fechei a porta, isolei a área. Ai, que isso, cara! O banheiro ficou trancado até segunda-feira, quando a empregada veio limpar, cara. E onde tinha o teste de necessidade? Ah, tinha outro banheiro, né? Ah, rapaz, fica isso aí. Aqui em casa, casa de milionaire, né? Meu Caraca, Deus. A gente brincava com isso na mão, lembra, André? Poxa, a gente estourasse o termômetro, era uma festa. Era uma festa. Caraca, olha, que loucura. Olha, as bolinhas se dividem em cinco. Volta uma. Era assim mesmo. Antigamente, cara. Good times, good times. Tinha medo daquela Coca-Cola, lembra? Aquela mini, aqueles mini refrigerantes. Ai, aquilo sempre vazava. Mas eu tinha medo. As minhas nunca estavam cheias. Olha só, vamos ao mistério. As garrafinhas promocionais da Coca-Cola, que foi a maior febre, né? Essa era uma época que eles sabiam fazer promoções, né, cara? Ah, é verdade. A tratada de ficar dando chaveiro com garrafinha plástica. É. Isso, essas promoções de hoje são patéticas, tá, cara. Caso lá, é tag bom de bons tempos soldado. Em que eles estavam mini engradados com refrigerante fake dentro, cara. Olha só. De vidro, né? Todo mundo levava pra escola e olha aqui, é da Coreia, não sei o que. E aí rolava aquela lenda de que dentro da garrafa você não podia beber de jeito nenhum porque aquilo era veneno mortal. Pois é. Vai ser noreto. E aí já teve gente falando que era simplesmente o xarope da Coca-Cola sem gás, o que pra mim faz muito sentido, né? Estamos aqui na Coca-Cola. Porque... Todo sentido, né, cara? Porra. O que que o cara ia botar qualquer outra coisa se ele tem trilhões de litros de Coca-Cola, cara, pra botar? Exatamente. Mas alguém sabe, afinal, o que que era o diabo do líquido preto lá dentro? Era Coca-Cola mesmo? Caraca. Xarope. É, tu provou. Não era veneno, cara. Ah, porque tinha cara, nego falava assim, ah, o fulano lá em Espírito Santo bebeu e morreu. Ah, claro, isso aí. Espírito Santo, né, cara? Tá maluco. Que isso? Milhões de meios de Espírito Santo agora. Pronto, não há... Não. Alguém no Acre, né? Ah, eu tinha, quando era pequeno, uma garrafinha de Coca-Cola do Acre. Como assim? O quê? Era bem diferente. Era como? Como é que você sabe que era do Acre? Tava escrito Acre? É, a língua lá é diferente. Tá bom. Trunks. Outra parada foda dessa época, cara, eram os ioiôs da Coca-Cola. Ah, eu adorava. Isso foi uma Sabe qual é o nome desse ioiô? Nome técnico? Ah. Ioiô Russell. Tá bom. É o seu ioiô. Essa promoção criou vários campeões de ioiô pelo mundo. Cara. Pô, isso foi uma febre. Eu era fanático por essa. Eu achava foda, cara. E era um milhão de tipos de ioiô diferentes. Não, não, peraí. Da Sprite, tinha da Coca-Cola com preto com dourado, preto com transparente. Pois. Vermelho com... Eu nunca consegui o da Coca-Cola dourado. Era o meu sonho. Mas eu tinha o da Coca-Cola, o do Guaraná. Não tinha um Guaraná, Thaís? Lá, pois. Tinha todos da Coca. Todos. Da Fanta. Caraca, Guaraná Thaís. Não existe mais, né? Nessa época do ioiô, cara, eu me senti muito empolgado porque era a minha chance de ser um cool guy, sabe? Ser um cara legal. Olha só. Porque todo mundo começou a levar ioiô pra escola e eu, pô, maneiro, vou treinar e ser o cara maneiro, né, da minha sala. E óbvio que eu não conseguia nem fazer o cachorrinho lá que fica, sabe? Ai, o cachorrinho, eu ele subia, ficava paradinho indo pra não, trás. Subia, descia e enrolava. Ah, comigo sempre enrolava, sempre dava um nó. Cachorrinho fazia balanço, olha, fazia aí aquele jogar pra cima e pegar, pois botar, é, sabe, cair no bolso. Eu era fodástico no ioiô, cara. Eu não rei do ioiô. Ah, depois vou comprar um agora pra ti. Ah, agora, agora tu vai fazer. É, agora tu vai. Eu, no meu colégio eu lembro que teve exibição, vieram dois chilenos, sei lá, pra... sempre é um cara assim na América, olha, Latina. Caras que engolem ioiô, saem pela orelha, eles fazem de Você faz isso, Magal? É, por onde sai o ioiô? Mas, calma, eu tenho um truque único, que era, eu tinha um ioiô que tava quebrado, quebrou no meio. Então eu lançava o ioiô pra frente, sabe? Aquele que você lança pra frente e ele volta na sua mão. Isso. E aí ele abria em dois e voava um pedaço da cara. Na cara! Esse truque eu fazia assim. Pois, eu tinha um que acendia a luz, lembra? Pô, daqui? Esse era maneiro, que acendia a luz. É, eu funcionava só até a primeira queda. Tinha um primo que inventou, cara, que você passar vela na corda, ele melhorava o desempenho do ioiô. Passei tanta vela na parada que ele entupiu, aí ele ficava parado na metade da corda, tá ligado? Que escroto, né? Eu tinha do Nescau, era uma pista com um skatista, sei lá, que você ia com o imã embaixo e o skatista ia andando pela pista. Oh, que olha beleza. Que beleza. Aí você tinha um deste de carrinho, aí você vai com o imã, faz passar pelo túnel, faz passar pela... Sabe um brinquedo desses promocionais, que não era nem brinquedo, mas eu vou botar aqui, que eu adorava? É. Os copos dos Trapalhões da Pepsi. Caraca, tu me lembrou disso, nossa senhora. Aí tinha os canudos, com as caras deles, lembra? É, cara, os canudos, gente, eu tinha os canudos. Eu só tomava no canudo do Mussum e a Agatha só no do Didi. Para, eu não ouvi isso. Eu só tomava no canudo do Mussum. Eu só tomava no canudo do Mussum, sum. Que loucada! O que era? Meu cheque? Ainda bem que já morreu. Você viu que no Dedé ninguém tomava, né, cara? Puta, tô ficando quieto. From my heart and from my hand, why don't people understand my intention? Pula pirata era irado. Pô, pula pirata, rapaz. Não dependia de nada, a não ser da sorte. Exato. Sim, enfia essa equipadinha. Isso. Você que era principiante, cara. Por que você? Quando você botava a adaga no barril, dependendo de como você botava, você sentia se era aquela ou não. Ah! Olha. Caraca. Se tivesse uma resistênciazinha a mais, você sabia que não era naquela que podia botar, tá ligado? Olha, não, mas quando você começa, você escolhe o orifício. Você não pode dar pode pra trás. Voltar pra trás. Aí já é o cara malandriço que quer. É. Meu amigo, tu tá jogando um jogo que tem que enfiar uma faca dentro de um barril e tu não quer ser malandro, cara? Eles relançaram o Pula Pirata. Ai, relançaram, eu comprei pro meu filho. O pirata não pulava, mas nem por um caralho. Tem essa também. Os relançamentos desses jogos aí, todos, a qualidade caiu, sei lá, 50% pelo menos. É mesmo? É uma cara. Droga. Eu comprei Playmobil outro dia pro meu sobrinho. Uma porcaria. É mesmo? É argentino agora. Um que não dependia tanto da sorte era o quebra-gelo. Que era sensacional. O que era esse quebra-gelo? Quebra-gelo era tipo vários quadradinhos. Era uma mesa vazada. É, tinha um ursinho, não tinha? E tinham vários quadrados em cima que simulam gelo. Isso. Quadrados de plástico que ficavam encaixados nesse vão da mesa. Eu não tinha um urso. E aí tinha o tal urso em cima do gelo. E você não podia derrubar o urso. É. Você tinha cartelando os quadradinhos, pedras de gelo. Isso. E que se eu passe o urso, perdia. É porque o urso ficava no meio, entendeu? Então você tinha que ir desestruturando em volta do urso sem fazer que a peça central caísse, né? Nesse mesmo negócio de, né, não pode deixar cair, não pode deixar acontecer alguma coisa. Mas eu não gostava desse. Eu gostava do Operação. Pois é, boa. A gente teve operação, lembra? A gente levou pra casa da vovó pra jogar com os primos e perdemos todos os ossos lá. Eu tinha um medo. Eu fiquei arrasada, que eu adorava aquele negócio. Eu tinha um medo do Operação porque me botaram terror, tipo os primos mais velhos e tal, que dava choque de verdade, né? Então eu tive um terror por muitos anos, não jogava, via todo mundo jogando e tal, e eu, não, obrigado, gente, tal. Ai, mas dá é choque. Muito imbecil mesmo, né? Tinha aquele que o pega-pulgas. Oh. Era uma caminha assim, um cara dormindo e várias pulguinhas pulando em cima da cama. Eu lembro disso, cara. Aí podia cantar a pulga com a pinça, lembra? Isso, boa. Gente, eu não lembro disso. Pulguinhas coloridas. Eram várias pulgas de várias cores. Tava a cama tremendo. É. Quem catasse as pulgas da sua cor primeiro ganhava. Não era isso? Que monguito. Quantos anos a gente tinha, né? Peraí, jogou pra criança, né? Ah, mas a gente tinha o quê? 8 anos, 7 anos? As crianças hoje em dia jogam isso na tua cara. Hoje em dia eles jogam isso no Nintendo Wii e é foda pra caramba. Exatamente. Ai, meu Deus. Sabe o que era irado? Era um que você tinha que formar uma linha, tanto na vertical como na diagonal. Você ia botando vários discos. Lembra desse? Isso, claro. Isso. Qual o nome desse? Você, em inglês chama-se Connect Four, alguma coisa assim. Ligue 4, whatever. Ah, o Connect Four. Ah, isto, ia caindo. Isso, você ia botando e tinha que formar uma linha. Ah, esse era legal. Isso é um jogo de pensamento. Pô, esse é maneiro. Esse até hoje é maneiro. Não. Tinha um que era cara a cara. Pô. E tinha um personagem que era o Azaghal. Ai, é mesmo? Era o Edu. Procurem que vocês vão ver. Isso? É igual. Você tinha que botar o cara a cara. Você vai perguntando: é homem ou mulher? Ah, é mulher. Cada um tem uma cartela igual, com várias caras que ficam levantadas, assim. É. E aí você tem que descobrir quem é a cara do outro cara que tem a cara. Gente, que eu dei pro meu filho. Ele tem este do cara. É, quantas vezes ele jogou? É louro moreno? É loura. Aí derruba metade da cara. Ele foi jogar com a Azaghal e falou: tava perguntando, é gordo, é magro, é isto, é aquilo. Ele falou: é o teu boneco? É o teu boneco. Ah, o cara a cara eu gostava, joguei muito isso. Tinha o cara maluca também. Cara maluca. Era um desses também que a coisa pulava, né? Tinha vários olhos, várias bocas, várias coisas pra encaixar. Você tinha uma foto e tinha que fazer a mesma cara antes que ela explodisse pra frente. Ah, esse era muito irado. Que irado. Mas, isso é só batalha naval, né, cara? Ah, mas isso é bom mesmo, batalha naval. É bom, porra. Nossa, eu adorava. Gente, o Bozo fazia todo dia lá. Super Trunfo, porque eu nunca consegui gostar dessa merda, nunca consegui. Ah, que é isso? É irado. Ai, meu carro tem 300 cavalos de motor, isso. Caraca. Olha só. E lá em São Lourenço tinha um malandrinho que jogava o Super Trunfo e ficava assim, deixa eu ver a foto do teu carro, deixa eu ver. Aí tu mostrava ele, é amortecedor, sabe? Ele decorou status pelas fotos, sabe? Ai, contava cartas de Super Trunfo. Cara, quebrando esse, o Super Trunfo. Esse ódio do Azaghal pelo Super Trunfo esconde alguma coisa, não esconde? O quê? Acho que ele nunca ganhou de ninguém, cara. A galera toda falando assim, vamos jogar Super Trunfo, ele, eu prefiro ioiô. Eu tenho uma história mais triste do Super Trunfo pra contar. Eu só fui saber, burro velho, que Super Trunfo era um jogo. Você achava que era o quê, idiota? Figurinha. Eu ganhei as cartas e olha aqui, meu pai, olha aqui, legal, Super Trunfo. Aí, caraca, que legal, os carros, eles têm estatísticas e etc e tal. Tu achava que eram fichas informativas. Exatamente. Média foda, né? Eu tava no chário, porra, qualquer dia eu preciso saber alguma porra dessa. Aí alguém falou assim, pô, vamos jogar anos mais tarde. Eu, como assim jogar Super Trunfo, porra? Eu, jogar Super Trunfo, tá maluco? Eu comprei um Super Trunfo faz uns 3 meses. Porra, sério? É sério, fui comprar brinquedo pro meu sobrinho, olhei e não resisti. Olha só. Tudo é pra esse sobrinho, é, cara. Uno, que é irado. Ah, pô, este eu adoro. Uno é maneiro, é bom, até hoje. Rapaz. Pega a vareta, né? Cara, pega a vareta, eu tenho uma história foda, cara. E não tem cunho sexual. Eu gostava de fazer chuva de varetas. Ai, que ótimo. Caraca. Eu levantava no auge dos meus 4 anos de idade, 5 anos, levantava, pegava as varetas e deixava elas caírem no chão. Uhum. Eis que um dia, pela primeira e última vez, eu fiz a chuva e acertaram logo 2 varetas no meu pé, cara. E ficaram enfurradas. Ai, que historinha! Que historinha! Que vareta que tu usava? Vareta de metal. Tu usava a Pega Vareta Extreme. Com ponta de metal, caraca. Meu amigo, eu tinha 4 anos de idade, cara. Minha pele era fina. Não é que nem essa pele de anão aí que é casco. Pele sedosa e fininha. Esse negócio de fazer chuva, eu tinha uma mania por causa dos trapalhões, que era fazer chuva de cartas. Lembra que eles faziam aquele negócio de jogar as cartas? Pô, fazia direto. Ah, era a Xuxa, era a Xuxa que fazia. Eu não gostava de Xuxa, eu gostava de trapalhões. Não, trapalhões é muito, muito mais antigo, é. Eu lembro disso. Aí eles jogavam aquelas cartas pra sortear o negócio do Sulfabril, lembra? Isso, outra patrona, Sulfabril. E aí, cara, meus pais tinham baralho em casa, a gente pegava o baralho e anarquizava, sabe? Mas peraí. Sulfabril, Sulfabril. Sulfabril. Cartas pra ganhar o quê? As crianças não... uma cueca do Sulfabril. Ai, mas que porra. É horrível, sabe? Eu nunca queria mandar carta pra eles davam bicicleta também, que dá calor. Ah, mas eu me lembro que a Xuxa fazia. Eu também fazia isso com as cartas. Sorteio. Não, sabe o que eu brincava? Lembra, Agatha? Aquela de Silvio Santos. Ia presenteando com um jogo em cima do outro. Caraca. A criança ia respondendo certo e ele ia dando mais um brinquedo. Aí a criança ficava com uma pilha de jogos que tampava a cabeça. Eu lembro disso. E por último, que desse qual era o sapato que não dava micróbios, lembra? É Daytona. É Daytona ou Montreal? Daytona, Montreal. Sei lá. Daytona e Montreal. Montreal, que conquista. Era Montreal, a Marriete vinha com o Montreal gigante mostrando o Montreal gigante. Aí eu brincava daquilo, eu ia fazendo a Agatha segurar era todos os jogos. Acertou no Domingo no Parque, tá? A prova final do Domingo no Parque era aquelas latas, você abria, se tivesse uma cobra, aí você perdia tudo. Se tivesse uma flor, você ganhava o prêmio, não era isso? Ai, eu adorava. Se abrisse a flor, era um escarcéu inacreditável, né? Tinha também aquele cai e não cai, lembra desse? Ah, eu lembro. Um tubo. Com várias varetas fincadas. Isso. E as bolas em cima. Você ia puxando as varetas. Tentando não deixar as bolas caírem. Este era legal. Ué, ia cair uma bola primeiro, aí perdia? Você tinha que ter cuidado pra não cair, né, cara? E é, um pega vareta extreme, sabe? E aquele que tinha vários hipopótamos? Que tinha que comer as bolinhas? Sim, sim, mas esse... Caraca! Era dinossauro, era dinossauro! Era hipopótamo, cara! Era hipopótamo, era maneiríssimo! Eu ri de chorar, cara! Era o tabuleiro papa bolinha, até lá! Tinha esse, tinha um que eram os palhaços, não era? Que pegava com a mão, assim? As bolinhas com a mão? E tinha um que era caça-anéis, que era os dinossauros, que eu confundi! O dinossauro que levantava tipo um diplodoco, assim, um brontossauro, que tinha que pegar os anéis, aí você puxava o rabo dele e ele levantava a cabeça, assim! Ah, e tinha um de ratinhos, lembra? Que você controlava o rato com um imã, tipo esse do skate. Isso. Só que você tinha vários dados pequenininhos que simulavam queijo, sabe lá Deus por quê, né? Não vamos fazer queijo, vamos dar dados pequenininhos, eles podem engolir. E aí a gente tinha que pegasse mais dados e levasse pra toca, ganhava, né? Ah, cara? Isso mesmo! E aí eu e meus primos, a gente fazia o ratinhos extreme, a gente botava dados gigantes, sabe? Aqui, dados gigantes. O cara do Bullet Ball, ele nasceu na época errada, cara. Quer dizer, ele criou isso. Porque nessa época ia ser um sucesso o Bullet Ball. É verdade. My point. My point. Ai, ai. Gênios! Foi. Porra, cara! Até hoje. Fui fascinado pelo gênio, cara. Ei, pois ganhou um de Natal do Jovem Nerd agora. Mas eu vou te falar, esse eu ganhei maneiro, mas ele não é como aquele gênio estrambolho old style, cara. Ah, não, ele é muito melhor. Não, tem várias coisas diferentes. As cores básicas de Bauhaus, sabe? Aqui não é significado, sabe? Era um brinquedo redondo que tinha aquelas quatro cores e ia rolando aquela sequência, né? Pra você repetir cada vez mais. Ontem a gente viu o Silvio Santos fazendo um gênio ao vivo com a mulher no programa. Eu tenho um marido. Aí a mulher tinha que repetir, eu tenho marido. Eu tenho um marido bonito e elegante. Aí, entendeu? A velha repetindo até, sabe lá como. Agora os gênios, ele tem ainda um problema, né? Agora eles lançaram uma versão que é super sofisticada, de trás pra frente, ao contrário, cores misturadas, estroboscópico, é cheio de coisa. Mas ele mantém o mesmo problema do gênio original, que é, ele não salva porra nenhuma. Como você fica ali, errei, nunca mais. Ele grava, ele salva o jogo mais longo. Não salva. Salva sim. Mas ele salva, você fala, quem foi o último, o cara mais foda do gênio? Aí ele vai fazer, essa preocupação, né, do mais foda. Tem que ter... Pois. Quando ganha qualquer jogo, ele tira foto, é uma desgraça. Mas o puzzle que mais marcou a sua época... que foi a mania mundial, foi o Cubo Mágico. Conhecido como Rubik's Cube, né, cara? Eu sou retardada pra esse negócio. Nunca consegui esta merda. Nem eu. Um Cubo Mágico pro Jovem Nerd de quatro faces só e ele não consegue. Não, calma. Ele me deu o Darth Maul, estilo Cubo Mágico, mas eu desfiz, eu nunca mais consegui. Tá lá, a cabeça do Darth Maul atrás parece que ele passou num liquidificador, sabe? Torta, mas olha só, o cubo mágico, ele tinha aquelas seis facetas, né? E você tinha que unir as cores, né? Era simples assim, né? Só que a gente, o nosso problema é que a gente ficava rodando aquele negócio pro lado pro outro, achando que ia conseguir na cagada. Pois é. E não é assim, cara, você tem que desenvolver um pensamento, você tem que saber movimentar uma peça pra... movimentar outra e depois voltar aquela peça pro lugar, porque a gente, consegui um lado. Por isso que eu acho que isto é um teste de QI e o meu QI deve ser baixíssimo. Ah, eu tô ferrada também, cara. Eu não fico esta coisa. Isso aí, eu tenho raiva desta porcaria. Ele testa realmente o seu raciocínio lógico, memória. Eu não tenho raciocínio lógico. Memória e paciência, cara. Paciência. Cara, eu não tenho nenhum requisito. Eu ficava 3 minutos com isso aí e depois eu resolvia jogar bola, cara. Porque... Sabe qual joguinho que era foda? É. Era um, tipo um... Palavras cruzadas, que a gente sempre ganhava em festas de junina, ou que vem várias letras misturadas e aí você tem que acertar as palavras, ou então ela vem numa ordem numérica. Aí está de mongol, que eu quero. Mas a ver o que você fazia. Eu era foda. Três palavras. Sabe isso aqui? Próximo. Era foda. Retardado. E resta um, tu era bom no resta um também. Eu adorava resta um. Resta um até hoje eu não consegui. Resta um. Ah, eu sempre. Eu sempre consegui, eu era ótimo. Hoje em dia eu não sei. Eu curti aquele tijolinho lá que eu falei antes, o pequeno arquiteto. Você é montando, né, várias coisas? É, um monte de tijolinho. De madeira. Ai, aquilo era muito legal de fazer a cidade. Com janela, né? Telhadinhos vermelhos. Isso, telhadinho. Tinha telhado comprido, que era de torre. Pô, toda criança teve isso. Eu adorava isso. Ah, era bom quando brigava, né? Que aí derrubava todo o castelinho. Ah, é, pois. Ah, seu castelo tá uma bosta. Eu tinha um primo mais velho, eu acho que, sei lá, uns 2 anos mais velho. Ele fez pegou todos os tijolinhos, inclusive os meus, fez uma puta de uma mansão gigante, assim. Aí chamou meu pai e minha mãe e falou assim, olha, é a Casa Branca. Meu pai e minha mãe ficaram, olha só que bonito, não sei o que. Eu fiquei com ciúmes, fui lá, derrubei tudo e falei, não é a Casa Branca, porque a Casa Branca é branca. Que escroto. O tijolinho era azul e vermelho. A parte é destruir tudo, esta é a melhor parte. Eu fazia castelo de cartas. Aí alguém abria a porta e caía o primeiro vento. Caía. Cara, tudo. Eu também tive essa mania de castelo de cartas. Eu não fazia castelo de cartas porque achava um trabalho inútil. Porque ele não tinha como perdurar. Cara, mas você viu os japoneses? Eles fazem castelos de cartas gigantes em redomas. Mas você conseguiu chegar até o fim de um castelo? Eu consegui. Eu também, eu fiz um castelo de 2 níveis. Eu fiz. Não, sei lá. Acho que eu cheguei até 3. Eu até hoje faço, mas não é com carta, é com lata de cerveja. Ah, começou. Eu já fiz com 96 latas. Olha isso, cara. Que pariu. Numa noite só, né? Ai, meu Deus. Mas à noite foi no almoço. Traço mágico. Cara, o traço mágico. Pô, cara, traço mágico era coisa do demônio, quando né? Quando o passou de presente. Como é que funciona essa merda, cara? Pra mim aquilo era magia. E tinha uma parada muito venenosa dentro dele. Ah, certeza. Sempre assim. Pra sair de circulação, cara, devia ser muito venenoso. Eu lembro uma vez que a gente tava brincando e essa porra caiu no chão. E foi um pavor, sabe? O Chris falou, se essa merda vazar, deixa morrer, sabe? Não vai ter chance. Inala aquele pó, né? Direto. É, mas o traço mágico, o sinistro dele, era fácil você fazer linhas retas, né? Uhum. Mas como você ia fazer linhas curvas, que pegava, né? Porque você tinha que ter a extrema habilidade pra não ficar um borrão. Né? Você como tá... assim linhas curvas? É, como ué, você tava... se você girasse os dois paradas ao mesmo tempo, você começava a fazer uma linha curva. Cara, eu só conseguia fazer uma coisa no traço mágico. Quadrados infinitos. Eu cara, eu vi outro dia o cara no David Letterman. O é. Cara faz retratos no traço mágico e ele passa alguma coisa que imortaliza e moldura e dá pra você e vende por 5 mil dólares. Um negócio assim. Olha aí. O cara é um artista do traço mágico. Eu fazia com ketchup e batata frita. Exatamente. Cara, eu já vi que fazer com vômito, já apareceu na televisão. É brasileiro, cara. Sério? Tem muito radical, cara. É sério, cara. Ele tomava as tintas e vomitava, fazia quadros. Apareceu na televisão. É. Aí com cocô, quem já viu? Não, tinha um amigo meu que só assinava o nome dele com merda. Que isso, cara? Tá louco, cara? Que isso, cara? Que jogo é esse? Que jogo é esse, né, cara? É. Shitball. Né? Mais shit, mais shit. Vira monstro, vira herói. Ah, rapaz. Hoje em dia, analisando, ele era uma merda foda, sabe? Viam vários pedaços de corpo, pernas, troncos, cabeças, sabe? Uhum. E aí você colocava, montava, sei lá, perna de gazela, tronco musculoso e cabeça de mosquito, sabe? Sei, sei. Aí botava uma folha de papel, pegava um giz de cera, raspava, pronto. Seu herói tava pronto, sabe? Ah, que isso? Ai, eu lembro. Muito bom. Quando eu vi isso, eu, a primeira vez, fiquei maluco também. Ah, vou poder inventar os meus próprios super-heróis. Bom isto, eu tive. Aí usava vários giz de cera, né, pra fazer calça de uma cor, peito de outra. Olha só, que inventivo. Essa foi excitada, eu não lembrava mais. Aí eu fiz um trabalho pro colégio da Feira de Ciências. Ah, calma. Se o Richard Alper fosse na Feira de Ciências procurar... Nunca! Eu fiz um trabalho sobre alienígenas na feira de ciência. Olha ai, que maluquice, que cara. Ótimo. Eu fiz uma maquete da lua, cara. Que derrota, cara. E era areia queijo, de aquário. Cara. Não, era areia de... Antes fosse um queijo. Era areia de aquário com um Lego lunar montado em cima. E esse um pôster de um alienígena criado nesse vira monstro vira herói. E era um alienígena. Que escroto. Caraca, cara. Que cara de pau. Levando cobra no formol. Feto. E, sabe, mil paradas de esterilizações elétricas e eu lá com a minha base lunar infernal. Vocês vão sacar, né? Mas sabe qual é um dos brinquedos mais maneiros que eu tive na minha infância? Caixas de geladeira, de televisão, essas coisas. Caixa. Sempre que tinha uma caixa que aparecia, uma mega caixa. Da Homer Simpson foda. Eu desenhava por dentro da caixa painéis de controle e eu fingia que eu estava numa nave espacial, cara. Olha que criativo. E aí eu fazia buracos pra janelinha e aí, sabe, a gente botava um abajur dentro e aí pra ter luz eu morria de calor em 15 minutos, sabe? E tava fechado uma caixa com a lâmpada incandescente do meu lado. Sabe? E aí eu fazia e ficava horas dentro dessa maldita caixa, cara. Meus pais devem ter achado ótimo, né? A criança fica lá. E eu e a minha irmã, a gente colocava um lençol por cima da mesa e fingíamos que embaixo era um abrigo. Como é que era? Um abrigo contra guerra, sei lá. É, como é que chama, abrigo aí? Antinuclear, né? Ah, é? Ah, sei lá. A gente fez abrigo antinuclear assim um e bunker. Dentro do chuveiro do banheiro também. Meu Deus, cara. Eu sempre fazia esses abrigos. Essas instalações infantis são demais, né? Abrigo antinuclear. Você viu o que é uma infância nos anos 80, né, cara? Quem brinca de abrigo antinuclear hoje, né? Cara, a gente sempre brincava disso, cara. Porra, eu nunca tive paciência nem habilidade pra fazer, que era aquele kit revel, que era pra você vir umas peças que você tinha que colar e pintar avião, navio. Pô, de centenas de revels aqui em tanques da Segunda Como Guerra. Como assim? Aquele kit revel. Pô, aquele já... kit revel, cara. Revel foi a minha vida, compadre. Pô, já tem até umas tintas aqui. Pô, tem tinta. O único revel que eu montei na minha vida foi a Millennium Falcon. Ah, eu também tenho. Eu montei um F-16, ele era verde, as peças, mas tinha que pintar, lógico, de branco, né? Uhum. E aí eu deixei. Eu não conseguia pintar porque eu era muito ruim, aí eu deixei verde e falei que era do Egito. Que estranho. Ele vinha com uma cola especial Revel, né? Não era uma boa cola, eu só usava Super Bond. E derretia, né, o Revel? Exatamente, o Super Bond destrói a parada toda, sabe? Ai, meu Deus. Ele vai embaçando tudo, sabe? É uma puta foda. Assim. Ah, o Jovem Nerd tinha uma cola especial que tem até hoje aqui. É cimento plástico, cara. É, do alemão, do colégio. Tem uns 15 anos e ainda tá boa. Tinha uns kits irados, assim, de porta-aviões. Pô, era gigante, né? Não, muito bom, cara. Eu adoro. Armatron. Armatron era um prato da Tectoy. Isso. Bione. Exato. Que você podia pegar coisas com ele, coisas até 3 centímetros de você. Que irado, né, cara? Não, peraí, era aquele que a gente segurava assim? Não. Esse que você tá falando é a mão biônica. Ah, que tinha mão verde e um gancho. Cara, era foda pra caralho. O Armatron era um braço robótico. Controlava as mais diversas funções. Exato. Apesar do Armatron ter sido lançado no início da década de 90, vamos contar aqui como no meio dos anos 80. Não, anos 80 é o que a gente entende por brinquedo. Exato. O Armatron, cara, ele teve várias utilidades. Primeiro, ele vinha com aquele kit ciência, né? Que você atirava lá um negocinho, botava umas bolinhas em outro lugar, né? E tal. Porque ele tinha várias coisas. A mão girava, abria os dedinhos, fechava. Era foda pra caralho. Tinha tudo, né? E aí, cara, o meu Armatron, depois que eu cansei de brincar com as próprias coisas do Armatron, ele virou uma arma de tortura dos meus comandos em ação, cara. Isso é bom. O Cobra, né? Sempre que captura os G.I. Joes, ele usava seu Armatron, mega braço robótico gigante, pra puxar os caras. Então eu fazia assim, eu pegava meus G.I. Joes e botava eles numa cumbuca com água e botava no freezer, né? E aí congelava e ele ficava preso, né? Com as pernas naquele gelo. Carbonita, né? Exatamente. Carbonita caseira. E aí eu pegava o Armatron e aí ele ia, pegava na cabeça do G.I. Joe e começava a subir. Aí ficava, abria aquele elástico da cintura dele. Né? Caraca, era assim, com aquela cintura desconjuntada. Exato. Aí eu ficava gritando... Cara, eu torturava muito. Você era o Cid do Toy Story, né? Totalmente Cid. Podia ter posto os bonecos em gelatina também. Deu mole. É mesmo. Aí você fazia um negócio meio Matrix, né? Autorama é um brinquedo de merda. É verdade. Exato. Não faz nada. Não, mas olha aqui. Tinha aquelas galerias que tinha aquelas pistas imensas. Uma foda. E a gente ia lá ficar com aqueles carrinhos. Colava adesivo pros carrinhos. Não. Você não faz nada a não ser acelerar e desacelerar. Ai, mas aí era. Ué, mas e o que você faz no kart? Puta que pariu, você andou de kart, né? Comigo? Então é essa a diferença. No kart você ganha e no Autorama você perdia. É, pois é. Não, você eu vejo perfeito. Se você conhece, cara. Eu te conheço. Tu vai embora, vai parar nas rodas. Eu te conheço, ó. Você nerd que está ouvindo, entende. Eu conheço esse cara desde criança. Quando ele fala, eu odeio, mas isso não serve pra nada, que ele não sabia jogar. Pode ter certeza. Olha só, qual é a função de ficar apertando Esses autoramas padrão que vinha era um circuito oval. Você não precisava fazer nada a não ser segurar em 3/4. Eu concordo, eu concordo com a Zaga. Se ele não tivesse brilho, se ele tivesse solto na pista com um controlezinho remoto que você pudesse fazer a curva, teria alguma dificuldade, mas não. Peraí. Se você não soltar o acelerador na curva, ele capota, ele sai do trilho. É o máximo de habilidade do mundo. Eu concordo. É uma criança, cara, é uma criança, desgraça. Olha só, Tucano, tem muito adulto aí, burro velho, que é fanático por autorama, né, cara? Até hoje tem aí. Hoje em dia, eu concordo que é uma monguice, mas quando a gente era criança. Outro dia a gente foi no shopping aqui, e aí o Almôndega pediu pra andar nessa porcaria desse autorama insuportável. Só que era esse instante, sabe? A pior profissão do mundo é catador de carrinho de autorama. Que merda! Porque as crianças só querem ver aquela merda se explodir. Exato. Isso é até maneiro, sabe? No brinquedo, é a única parada boa. E aí tinha um moleque que entrou na loja chupando o pirulito mais fálico que eu já vi na minha vida. E aí, cara... Não, ele escolheu o carrinho rosa. Ele, eu quero ser um rosa. Eu quero um fusquinha rosa. Ai. Cara, a minha cadeira quebrou quando ele falou isso. Tu acha que ele tava com quem, Aga? Com a avó. Com a avó. Ele tava com a avó. Olha, cara, não dá outra. Tá explicado, mas não pode ser cara. E aí? E aí? É isso. Pô, a história era do catador de carrinho. Aí ele ficou lá apertando e o carrinho explodia. E ele, vá, pega o carrinho, Aí, com aquela porra daquele pirulito gigante na boca. Legal, o Almôndega tava jogando essa merda e ele não fazia ideia qual era o carro dele. Isso é pior ainda, né? Aí na reta ele sabia onde o carro tava, ele seguia o carro com o olho na reta. Na primeira curva ele fazia, ele olhava pro outro lado, não tava nem reto o carro. Aí, dinheiro, tava assim, olhando pro outro. Porra, cara, que tristeza, cara, que geração. Ferrorama. Esse é mais escroto ainda. Tu não faz porra nenhuma. Não faz porra nenhuma. Mas é que nem um trem de verdade. Isso é legal, né? Trola, cara, que contou? Você pode virar pra ele virar pra direita, entrar no desvio, dar marcha ré. Porra! É isso. Nada, não sei isso. Eu queria ter um ferrorama. Lembra aqueles filmes em que o quarto inteiro do guri era um ferrorama? Então, a graça... Cara, eu fiz um filminho stop motion que o meu ferrorama atropela um crocodilo e o crocodilo pega fogo. Caraca, sério? Você tem isso ainda? Depois tem uma luta das tartarugas ninjas em stop motion. Olha, eu lembro. Eu vou botar isso no site, mano. O Jovem Nerd tinha mania de fazer esses filminhos. Aí que a pessoa estava assim, sei lá, andando, de repente desaparecia. Isso, muito fácil, ele fazia direto. O ferrorama, na verdade, é uma desculpa pra você criar maquetes, né? Porque é o que acontece em volta dos trens miniatura, né? É a graça de você montar as cidadezinhas, as árvores, né? As estações. Se você for nessas lojas aí que vendem Fleischmann lá, o trem mais famoso, né, que existe de miniatura, você vai ver que os caras vendem 30 tipos de árvore, 30 tipos de pessoas. A graça não é o trem, a graça é montar o universo em volta do trem. Isso é brincadeira de adulto mais que de criança, né, cara? Eu adorava o ferrorama. Aliás, eu botava os meus G.I. Joes presos no trilho do ferrorama. Aí, o ferrorama é maneiro, cara! Você bota um G.I. Joe na linha de ferro, isso, do ferrorama, é capaz do trem bater e virar e sair do trilho. Claro, não vai acontecer nada com o boneco. Agora, se você deixar ele de pé ali na pista de autorama, tu consegue levantar ele uns, sei lá, uns 3 metros pra ele, né? 3 metros que eu digo seriam 30 centímetros, né? 3 vezes ele mesmo. 3 metros no universo em escala, né? Eu nunca tive autorama. Só tive o TCR. Eu acho que eu lembro disso. O TCR era igualzinho um autorama, só que em escala menor, assim. Era, tipo, a pista era do mesmo tamanho, só que os carrinhos eram bem pequenininhos, do tipo Porsche, assim, alguma coisa assim. Colossos era um brinquedo foda pra caralho. Porra, eu dava também de 10 tive. A 0 em 50 autoramas, cara. Isso é um brinquedo de carro. Remoto. Você tem uma picape gigante, que pra mim era picape do Armação Ilimitada. E você controlava pra frente, pra trás, pro lado, pro outro, como um carro. Você tinha tração nas quatro rodas. Exato. E acendia o farol do filho da p***. Isso que era o mais foda, acender o farol, compadre. Pois, eu achava aquilo o máximo. Eu acho que eu sempre gostei mais de brinquedo de garoto. Eu também gostava dos carrinhos. Mais maneiro. Aí a gente só ganhava os bonecos. Pois é, mas a gente queria os carrinhos. É. Agora olha só que paradoxo. Minha mãe vestia a gente de homem, mas o brinquedo era pequeno. Você não podia fazer nada que você quisesse. Não, mas ela me deu uma moto da Barbie de controle remoto, pra compensar. Lembra? Eu nunca tive dinheiro pra comprar esses carros de controle remoto e sempre abominei o cara do prédio do lado que descia e ficava brincando sozinho. O Colossus. Mas isto é sempre assim. Estas crianças que não têm amigos, a mãe vai lá e enche de presente. Pra o garoto, não, sei lá, não sei se cidade. Eu trocava todos os meus amigos por um Colossus, cara. Eu fácil. Os amigos, e aí quando apareceu a propaganda do Colossus, eu fiquei, eu quero Colossus, eu quero Colossus, eu quero Colossus, eu quero Colossus. Exatamente. O Colossus. Aí no Natal minha mãe foi e me deu presente, quando eu abri, eram Pegasus. Ah, olha aí. Maior costa tesão, maior brochada. E o Pegasus era um carro caído, não era picape gigante, agressiva, e só botava a seta quando fazia pano. Aí nós fomos na loja e eu troquei pelo meu Colossus. Ah, caraca, caraca, mandou trocar. E o que você fez com o teu Colossus? Ah, brinquei pra caralho com esse brinquedo. Batia nas pernas de todo mundo, era mó agressão. Caramba. O Colossus usava tipo umas 18 pilhas grandes, né, cara? Cara, isso que é agressivo, né? Era muito agressivo. E durava 5 minutos, né? Cara, não tem nada mais broxante do que noite de Natal, véspera de Natal, da meia-noite você abre o presente e vem um brinquedo mega foda e aí vem aquela frasezinha, não contém pilhas. Ah, cara, é mesmo. Você é obrigado a esperar até o outro dia de manhã pro seu pai ir comprar pilha, cara, pra você poder estrear o brinquedo. Você é muito escroto. Gente, olha, chega, não deu pra falar tudo nesse, cara, é muito brinquedo, muita coisa, né, portuguesa? Eu acho melhor deletar metade, fazer um programa só. Não, para. Não. Vai, então vai, olha. É um saco ficar ouvindo mais de um programa do Azaghal. Eu te visto. A portuguesa acho que gosta. As pessoas pedem os programas de nostalgia. Isso só prova uma coisa, sabe o que é? Que a inveja é uma merda. Boa tarde, o próximo programa pra ver a portuguesa cheia de inveja. Eu não estou com inveja, eu estou num saco isso. Olha só, próximo Nerdcast tem ainda He-Man, Comandos em Ação, Forte Apache. E muito mais. Não, é no próximo, hein? Vai ser que nem o de Rock and Roll. Um dia a gente volta. Vamos marcar.